meu treinador é Deus. Me escalou pra jogar, olhou pro banco e disse: Zica, vai lá, cumprimentei os meus. Me benze pra atacar. Lembrei da frase ali: Zica, vai lá, como zumbi em Palmares, uau. Difícil ver meu nome sem ter um zoom zoom natural. Tipo as BR, solo, nacional. Anderson Silva, eles mostram que eu chego e plau. 15 minutos de fama, business. Os meus já duram anos, vamos, liguem pro Guinness. Bunny nos times, bom tema pra filme. Por parecer mentira, pique, reclame, fitness. Sobrevivi no inferno, a meta, ser alvo de câmeras que não fossem do circuito interno. De social, terno, pois somos como Cuiabá, quentes até no inverno. Aí, ó como o tio compete, o céu é o limite. Isso serviu em 2007, rua, como tá panfleto. Vim botar pra fuder, e você sabe o que eles dizem sobre os pretos. Meu treinador é Deus, me escalou pra jogar. Olhou pro banco e disse: Zica, vai lá, cumprimentei os meus. Me benze pra atacar. Lembrei da frase ali: Zica, vai lá. Gravadoras creem que a sorte gera um emicida. Eu creio que isso também é o que as mantém com vida. Fomos leve e tartaruga na corrida. Normal, até a tartaruga manda tchau. Ouça, vem cá, moça, tem lá. Sempa, vem pra quem tá a mosca. Rouba, nem dá, tenta, sei lá. Ousa, Neymar, vou pra reinar. Conta a glória, sempa, tá ligado? Vermes lembram Transformers. A vingança dos derrotados, zoados versus refrões. Eles tocam nos iPods, eu toco nos corações. Maloqueiro perdido no lodo, no primeiro como um recém-nascido. Baguncei o tabuleiro todo, meu ritual. Sem Anthony Hopkins, sou da norte, mas é mais fácil me ver nos trending topics. Meu treinador é Deus, me escalou pra jogar. Olhou pro banco e disse: Zica, vai lá, cumprimentei os meus. Me benze pra atacar. Lembrei da frase ali: Zica. Moleque, foot, grafites e black books. Hoje beats, macbooks, hits em iPad, boots. Sem cockpit ou break, loot, pick, grab, cuti, hits, checks, surgem, blitz, raps, curte. Tipo fela, cuti, pela, cutis também. Por que não, hein? Então, tô tão bem nas esquinas que a Intel patrocina. E nem sei o que tem a ver processador e rima. E é melhor vocês aprender a lidar com toda essa inveja, esse ódio. Botei a rua no pódio. Óbvio que não tá nos meus planos tirá-la de lá no próximo episódio. Em poucos takes, os mixtapes nos top 10 disco do ano. E eles odeiam rap lá, mano. Amor e flow, muito flow. Aí, respeita quem pôde chegar onde a gente chegou. Meu treinador é Deus, me escalou pra jogar. Olhou pro banco e disse: